E aí, Tomé? Não desacredita não, meu bom. Cheio de querer ser, cê não quis aceitar. Na força do seu braço, cê não vai aguentar. Quem quiser vencer, tem que acreditar. Eu sempre vou acreditar em tudo que o Senhor falar. Porque Ele é Deus, nunca vai errar. Na sua palavra não vou duvidar. Eu sempre vou acreditar em tudo que o Senhor falar. Porque Ele é Deus, nunca vai errar. Na sua palavra não vou duvidar. Tentei seguir sozinho, fazer meus próprios caminhos e esqueci. Yeah, yeah, yeah. Que o homem faz os planos, mas quem dirige os passos é o Senhor. Tentei só me ferir, mas hoje eu aprendi. Tudo o que eu disseres, eu não devo ouvir. Eu sempre vou acreditar em tudo que o Senhor falar. Porque Ele é Deus, nunca vai errar. Da sua palavra não vou duvidar. Eu sempre vou acreditar em tudo que o Senhor falar. Porque Ele é Deus, nunca vai errar. Da sua palavra não vou duvidar. Ainda bem que Deus não desiste, eu abandono, vivo assim. Com sangue fui comprado, um alto preço foi pago por mim no Calvário. Tá esperto, hein? Agora eu tenho segurança, paz, convicção. E tudo que Deus fala, eu presto atenção. Eu sempre vou acreditar tudo que o Senhor fala. Sua palavra não vou duvidar. Eu sempre vou acreditar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Porque Ele é Deus, nunca vai errar. Da sua palavra não vou duvidar. Eu sempre vou acreditar tudo que o Senhor falar. Porque Ele é Deus, nunca vai errar. Da sua palavra não vou duvidar. Eu sempre vou acreditar. Paquete, não interessa se você já foi delinquente. Você tem que acreditar. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É isso aí, meu bom.